trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, e aí tempo, Chitãozinho Chororó, e aí tempo. Antes Luan Santana, Sogrão Caprichou, Márcio Murilo, 30 minutos, e Carlos e Jader, Festa na Piscina. Já já tem muito mais pra você aqui no Central do Sertanejo. Depois do intervalo, tem mais Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta em Iago e Juliano, Festa Sertaneja. Fui convidado pra uma festa sertaneja. Nunca vi tanta beleza, só tinha gente famosa. Lá no quintal, Gino e Gênio e Luciano, César, Menotti e Fabiano estavam jogando bola. Christian e Ralph veio contando piada, junto com a mulherada da banda Barra da Saia. Bruno e Marrone, Milionário e José Rico chegaram no Lanche 5, muito linda e turbinada. O Chico Rei e Paraná veio de longe pra essa festa animar. César e Paulinho, Leonardo e Daniel, e até Vitor e Léo também passaram por lá. Lá pelas tantas o bailão tava animado. Chegou Zezé de Camargo, bem vestido e sorridente. E Sérgio Reis batendo a sola da bota. Tava o Eduardo Costa tomando pinga com a gente. Subi no palco com Guilherme Santiago e cantamos um rasqueado e a festa ficou melhor. Jean e Giovanni fazendo caipirinha e com eles na cozinha Chitãozinho e Chororó. Jorge e Matheus estavam lá, Michel Teló fez mulherada gritar. Iago e Juliano é o pai e filho que surgiu. A família sertaneja é a mais top do Brasil. Lá pelas tantas o bailão tava animado. Chegou Zezé de Camargo, bem vestido e sorridente. E Sérgio Reis batendo a sola da bota. Tava o Eduardo Costa tomando pinga com a gente. Subi no palco com Guilherme Santiago e cantamos um rasqueado e a festa ficou melhor. Jean e Giovanni fazendo caipirinha e com eles na cozinha Chitãozinho e Chororó. Gustavo Lima estava lá, Luan Santana fez mulherada gritar. Iago e Juliano é o pai e filho que surgiu. A família sertaneja é a mais top do Brasil. Iago e Juliano é o pai e filho que surgiu. A família sertaneja é a mais top do Brasil. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa. Pode querer, fica querendo. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, não, não, não. Quer minha boca na sua boca te mordendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero o meu corpo no seu corpo se mexendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo.